Fantástica Azul 4234 tem 3 horas 16 minutos de autonomia, 113, 113 a bordo, alterna Aracaju. 14508.6, ajustado 1015. Direita 11, ponto espera 83, obrigado. É, 18.6. 18.6, obrigado. Nada, não vou. 625, Juliette, Forção 01. Juliette 01, 625, muito bravo. Comandor, o passarido 2223 para pushback e acionamento. Autorizado, pátio 3, chame táxi, passarido. Confio, Salvador 2223. Matias, está autorizado, chame táxi. Você está autorizado, chame táxi. Afirmativo, grato. Vamos chamar para o táxi. O tráfego da TAM no reboque, na escuta? Prossiga. Ok, pode continuar e finalizar no portão 03, está autorizado para ingressar no pátio principal. Desculpa, senhor, 02, tá? Prosseguindo aí, obrigado. Ah, desculpa, eu que peço perdão, portão 02, estou ciente. E reporte tem. Positivo. Trinta e cinco três oito quatro, bom dia, bom serviço. Obrigado, igualmente. Obrigado. Uno 649, Samu Centro Recife, 1251. 251, igual na 649, obrigado. Delta Vitória autorizado, Salvador Manati, decola no 7, direita, checa, caixa prego, padrão, transponder 0125, controle 120.8. Delta, correto, 4B? Copiado, chame tu agora, 118.6 para acionamento da decolagem, 1015 ajuste, bom voo. Nada. Salvador, bom dia, tá 3613, Guarulhos, ciente da Eco. Inicialmente é da Eco, subida 340, só um minuto. Chame Torre, 3613. É, Guarulhos, 340, aprovado. Rota via Alto Isolo 10, SMAP, após Awake, após Mike de Alfa, Pesilo 44, Nilsa, conforme o plano. Decolo no zero, primeira curva à direita, perfil da Dael, Leda, Bosch Leda, Valbride, Antecepto Pesilo 10. 5545 Transponder, controle 20.8. 3613, 340, São Paulo, Guarulhos, da 10. Dael, Leda. Bridge, intercepta Pesolo 10, Smape Awake, Maricá, Pesolo 44. 5545 é o transponder, controle 1208. Portal 5, chama o ponto pronto, posicionar. Amarelo. Salvador, o passarinho 2223 para o táxi, 53 a bordo, 6h30 de autonomia, alterna Salvador. Autorizado, táxi, pátio, Índia, até o ponto de espera da 10, lá com a torre, 118.6, ajuste 1015, bom voo. Grato, bom dia, bom trabalho e bom final de semana aí pra vocês. Realmente. Azul 4299, desça para 2000 pés, ajuste no 095. Autorizado, final LS, parque estabilizado. Salvador, finalizado o rebote, mais até o risco, até o 22, obrigado, bom trabalho. Momento, bom dia. Bom Salvador, bom dia, voo 1887, estamos no portão 8, qual é a autorização para Recife? Cópia, 370. Positivo, prossiga, por favor. Salvador, Recife, 370, volta 2358. Decola... Tá 1 no 0, primeira curva à esquerda, no perfil da subida Pucajamo, transição Caju, 5552 transponder, controle 120.8. Autorizado nível 370 para receber a rota, eu vou andar 1 no 0, vou lá na esquerda, Pucajamo, Caju, 5552-1208. Correto, portão 8, sem ponto para pressionar. Camarão. Solo, passarinho 2223. Escuta, prossiga. Vai voltar pro ponto de espera, 2223. Pode prosseguir. Alfa Juliette, ingressa pátio, Índia, até o ponto de espera lá com a torre 18.6. Novamente, 1015, mantém o ajuste, passarinho. Afirmativo, 2223. 3304, bom dia, autorizado chegada a Banff, desça para 4000 pés, ajuste uma 015. Sename 312, bom dia, vou direto Duna, desça para o nível 050. Duna, confirmo o nível? 050. 050, Duna, 312. Liga para Duna, o 4299. Azul 4299, complete sinal Sami Torre, Uno 18, decimal Mundo. Ok, obrigado. Terminal 3, portão 5 autorizado, sintaxe. Tá 3603 na escuta? Solo, passarelo 2223. Ah não, tá 3003 na escuta, tá? 3003 na escuta, tá? Puxa, ele segura aí o push mais algum, mais dois minutos. Tô com o passarelo que tava daqui a decolar, mas abortou e tá voltando aí pro pátio. Ele vai finalizar estimamente o pátio 3, condições de aguardar um pouco. Tá, tá, já vou parar aqui. Tá só o mesmo cruzar a cauda, aí o senhor continua, tá ok? Ok, aguarda. Bom, porque o passarelo vai retornar pro pátio 3, confia? Então atrapalhar o colega da PR. Pode continuar. E Juliette, pátio 3, agilizando manobras, por favor. Afirmativo, a gente já tá agilizando aqui pra não atrapalhar o colega da PR. Obrigado. Nada. Então 3304, redução para 2409, número 2 na aproximação. Redução 2409, 3304. Qual agora o número do 6302 na aproximação? Número 1. Pode manter a velocidade? Confirme. Pode manter a rapidez até mais próximo? Valeu, a gente vai verificar aqui, a gente tem um problema aqui na parte eletrônica, aqui estamos retornando. Macaco Delta, mantém as condições visuais, ajuste uma 015, direto a Manati, reporte 20 milhas fora. Reportado de milhas Delta. favor, da nota. Bem-vindo, táxi Alfa, repórter da Juliette. Alfa, chamada da Juliette, aqui para 3 Alfa. Para 2000 pés, adiciona 015, autorizado com a ILS, porta estabilizada. 2000, porta estabilizada, né? 3 até só um minuto. Aguarde o voo no 87. Guarda. Temos 201 a bordo, 4 horas, alterna galeão. Taxi aprovado, pátio ainda até o ponto de espera da 10, lá com a torre 108.6, ajustado 2015, bom voo. Livre táxi, ponto de espera, 2.6. Zupa 299 após Airbus, ingresso a Juliette. Prevista portão 9, fica atento no portão 8, follow da infraero ajudando o balizamento até o 09. Após a projeção, prossegue até o portão 9, através do 887, o voo no 887, tráfego azul, a cauda irá cruzar, posto mesmo está livre, 08 M-Taxi. Após azul, vai iniciar o voo 887. Victor Charlie Hotel, confirmado Mucugê, uma centena, decolando a 17. Passarelo 2223. Passarelo 2223 na escuta. Já normalizou o problema aqui? Poderíamos iniciar novamente o pushback acionamento? Autorizado no pátio 3, passarelo, chame para o... Está autorizado. Ok, o Vitor Terra Hotel, então a intenção agora 35, confirme. Ok, o vento no L 120 com 10, pronto, cópia. Utilizado no Mucu G, uma centena, plano Yankee, declarando cabeceira 35, com curva pela esquerda, no perfil da subida Momo, após Momo, direto Mucu G. 5540 transponder, controle 120.8. Pátio se encontra? Hamilton, agora 108.6, aparece na taxa de decolagem, 1015 o ajuste, bom voo. Frequência livre, Mike Acudão. Oi, bom dia, 3859, bom dia, autorizado a chegada mar, correção. Bom, se desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5. 4 mil, pode usar dentro do pelo, senhora? Autorizado. Zero, Santos, 3859. Rota via trilha, fisiolou no meia, conforme plano, decola no zero, curva pela direita. No perfil da Dael, Leira, pós Leira, Rua Bridge, 5561, transponder, controle 20.8. 0-3-304. Via rota do plano, Bridge, fisiolou no meia, decola no zero, curva direita, na Dael, Leira, Bridge, 5561 é o transponder, 208 é o controle, 906. Correto, meia dúzia portão, chame quando pronto, posicionar. Tchau, obrigado. Sinal de Torre, 1-1-8 de sinal 6. 8-6-6-3-1. Tá, 3304, reduza para a velocidade de aproximação, segue tráfego na sinal com 1-4-5 de graus de piso. Tem reduzido para a sinal, tá, 3304. Seja, a gente vai retornar novamente a posição para o desembarque do mesmo. Só poder, pode considerar o nosso plano de voo ou será necessário apresentar uma DLA? Assim, seria bom o senhor acompanhar com a DLA, porque a princípio, às 10h30, né, acabou de vencer. O senhor retornando vai ter que novamente, eu acho que desligar os motores, confere? Não, é só uma opção passageira, só rápido, ela desembarca e aí a gente inicia. Acho que uns 5 minutos no máximo. Não, tudo certo então. Então a gente mantém ainda, ok? E chame novamente quando pronto então, parceiro. Tudo certo já. Okay, obrigado. Nada. O senhor quer alguma coisa que eu tenha contato com a FAERO, algum apoio de viatura? Tem alguma viatura aí pra desembarcar o passageiro? Escuta. Chamou o passageiro, senhor? Isso, o senhor quer que eu... Tem uma viatura aí para desembarcar o passageiro ou o senhor quer que eu solicite uma? Não, já tem aqui, senhor. Obrigado, viu? Nada, tranquilo. Eu vou 1887 para o táxi, 50-220 Natal. Bate o Índia, deu ponte para 10, lá para 2, 108.6, 1015, ajuste, bom voo. India 386, MD 15, 187. Manda baixo. Salvador 35297, qual é a sua descida? 35297, desça para o nível 050. Para 50 atualizado, 5217. Complexo final, chame torre 118 decimal 6. Chamando a torre, tá? 5217, conforme velocidade indicada. Informe a velocidade indicada. Ah, no momento 210 e vai acelerar para 240 na descida. Mais uns 3 minutos, não tem bagagem, só bagagem de mão do passageiro que desistiu. Eu espero que mais uns 2 minutos o senhor considere o nosso plano. Sim, passageiro. Ok, obrigado, senhor. Podia confirmar novamente, passageiro, a informação? Inspecionamento, meia dúzia. O nome do treino autorizado, meia dúzia, chama o táxi. Ah, táxi, obrigado. 20 mais. 3, 1, 2, neurona sul. Siga Alfa e reporte da Juliette. Alfa, reportar a Juliette, 6312. Pastoreio na escuta do solo. Positivo, senhor. Ok, o Centro Recife está solicitando um novo plano do senhor, ok, devido ao horário. Ok, senhor, já entrei em contato com a empresa, vai ser acertuado, ok, uma DLA, ok? Consciente, então fique no meu aguardo então para iniciar o pushback inicialmente, o passaredo, e aguardando a liberação do centro. Ok, obrigado. Salvador, passarela 2223. Escuta. Então, senhor, não tem como considerar, né? A gente já está pronto para iniciarmos o push. Eu tentei chegar com o centro essa possibilidade, mas me informou que ele quer ser o novo plano. Cabo Salvador, Oceano 6312, essa é a Juliette. Juliette, portão 5, agilizando manobras, Oceano. Juliette, portão 5, vai agilizar pro Gol, 6312. Paulo, Gol 9083, com 1114, 3 horas, com Pinas, contato. Papatango Vista Charlie Hotel, contato radar, suba restrita aos 3 mil pés, acima 015. Aguarda estação para o nível 100, sai da MOMO. 3.015, aguardando o Vista Charlie Hotel. Sim, ativo, Zocca Bianca, posto segue, ponto 0, 18.5, com 15. Obrigado, bom dia, 9.016. 10 graus. Paulo, bom dia, 3.304. 3.304, Alfa e repórter da Juliette. Posta Juliette, 3304. O passarido copiou a minha informação? Negativo, senhor, copiei não. Então, eu cheguei com o Senna essa possibilidade, né, de ele poder liberar. Ele solicitou, infelizmente ele solicitou um novo plano. Ok, obrigado. Ok, senhor, obrigado pela intenção. Ok, obrigado por tudo. Nada, tranquilo. A gente fica na guarda então, esperando aí o novo plano chegar e assim que eu já tiver uma posição já retorno, ok? Ok, senhor, obrigado. Vista Charlie Hotel, confirme pro ideal pro destino. 290, Vista Charlie Hotel. E portão de número 4, 3304. Juliette, portão 4, 3304. Portão 4, mantendo, cruzando 2 mil pés para 3 mil pés restrito, rumo noroeste. Mantém 4 mil, 3859. Controle Gol 1887, bom dia, decolado na frente coisa. Gol 1887, bom dia, contato radar, suba para o nível 370, vou direto para o campo. 370 na frente para o campo, 1887. Trip 5217, curva esquerda, proa 200. Esquerda 220, trip 5217. Esquerda proa 200, trip 5217. 5227, 200 proa. Dirigiu 50, 5217. Gente, mantém o nível 050, trip 5217. Duna, tá 3859. Autorizado, desço para 2 mil pés, livre linha, suporte estabilizado, tá 3859. Sente, 2 mil, Duna, tá 3859. Fala, Salvador, muito bagulho, caramba, 225. Autorização Brasília, nível 340, 110. Tá 4000 na 095, esquerda 170 para o localizador 5217. Brasília 320, já aprovado, mas cópia. Pronto, cópia, meu bebê. Brasília 320, rota para o 17, decola no 0, primeira curva à direita. Perfil da subida Arbo, Arbo é Lefa 5567 transponder, controle 20.8. 2.800, autorizado Brasília, 320, por favor, de plano de voo. Recordando 0, primeira curva direita, Arbo é Lefa 5567 208. Marabara, posicionamento é no gate 1. Correto, porta 01, mas chama condição, deixa lá. 01, câmera pronta, meia dúzia. Para 1909, autorizado sinal LS, aporte estabilizado. 2000 pés, 1909, autorizado aproximação, câmera estabilizada, 5217. Vitor Charlie Hotel, livre acessão ao nível 100, estimado para pouso. Gol no 887, chame centro Recife, 1-2685, alterne 1345. 285-24. Autoriza bridge para o 9083. Aguarde coordenação, gol 9083. Tá 3859 e LS no zero. Tá 3859, completo sinal, semi-torre, 1-1895. 1895, tá 3859. Salvador, tá 3859, final 1-0, baixei e travou. Oi, Salvador, tá 3859. Está 3859 voltando? Prossiga. Confirmando a frequência 2895? Está 3859, tente de 118 do sinal 6. 18-6. Né, 6225 no gate 1 para o Tibete Tsunami. Obrigado, deixa eu táxi. Estabilizado ILS 5217. Trip 5217, complete sinal, chame torre 118, decimal 6. Torre 1186, 5217, perfeito. November 970 Sierra Juliet, descent 2000 feet, can it 1015, clear the left final report double. Yeah, descent 2000 feet, QNH 1015, clear the ILS 10960 Sierra Juliet. Rodolfo, 3259, livrou? 3259, bem-vindo, táxi de Alfa, e mantém inicialmente Alfa Juliette. Alfa Juliette, 3259. Gol 9083, Sam Centro Recife, 1251. 251, 9083. America 239, descent until flight level 120, fly direct to Luna. Tá, 3259. 3259, vai ingressar a Juliette, portão 3, aceitando a VIN, H5 mesmo, inicial táxi. Juliette para o portão 3. Gente, é visual com a Bianca. Tá, 3859. Approach America 239, request further descent, please. Anotado, seu Sané, 6225, temos 85 a bordo, 3 horas, 4 horas de autonomia, alternar Goiânia. Aprovado, direita, Índia, até o ponto de espera, até o 90, lá 118.6, 1015, morro. Direita, Índia, 18.6, 1015, obrigado. America 239, descent to 3,000 feet, can H 1015. 1015, 3,000 feet, America 239. Quatro que da PUC inicialmente. Com a guarda da cópia, 3,2. Solo 3,5,2, parte 1. Maria Trip, Alfa Juliette, parte 3. Alfa Juliette, parte 3. O Azul 4299 para cópia. Campinas 340, rota conforme, grid, pisolo no meio, para botar Azul, conforme. Decolo no zero, voa pela direita, no perfil da Dael, Leda, após Leda, voa grid. 5573, transponder, controle em 20.8. reto, chame quando pronto, para puxar. Cessna 2, cópia. Acima, ativo. Recif 350, rota perigo 58, decola no zero, curva esquerda, descida subida por Cajamo, transição Caju, 5005 transpontes, controle 120.8. Recif 350, decola da 120, curva esquerda na Puca, Aracaju, Puca Jama Aracaju, transponde 5005, controle 108, 6312. Portão 5, chama quando pronto para o posicionar. 6312. Olha, Sané 6225. Olha, Sané 6225, bom dia, contato radar, para o nível 320, sair da árvore. Gente, o Sané só para o 320, sair da árvore, quanto possível, apino, desculpe, a porte. Sente, eu acho que foi na ação 6225. Sané 6225. Caiu um pouco baixo, senhor. Mas não foi entendido. Está autorizado direto elefa, o Sané 6225. Gente, direto elefa 6225. Shot 970 Sierra Juliet, do you want us to contact tower? November 970 Sierra Juliet, complete final contact tower, 118.6. 118.6, 970 Sierra Juliet. Say the altimeter, please. 1015. Altitude 39, extension 2,000 feet, cleared LS panel, report established. 2,000 feet, report established on the ILS of Santa America 239. 6225, chame centro Recife, 1260, ATR 1288. 260-288, obrigado. Salvador ground, November 970, Sierra Juliet's vacating at Gulf. Welcome, November 970, Sierra Juliet. Continue taxiing Alpha, Juliet, after left until the apron tree. Juliet to apron 3, 970, Sierra Juliet. And 239's on final to 10. Marquis 239, complete final, contact tower, 118.6. 118.6, so long. Tem a nosso plano? Deixa o senhor confirmar que foi apresentado o salário Salvador? Salvo engano, sim, ainda não tem nada ainda. Ainda não, ainda a gente não possui nada não, o 223. Ah, ok, então.